Você está ouvindo o AzillaCast. Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em mal. Não tem mais apresentação não, né? Eu ia falar a minha frase, meu nome, minha frase. O cara te aboliu mesmo, né? Caribenho, né? Não é. A gente agora aboliu esse negócio de frases, né, mano? A gente deixou de lado ali pra deixar a imitação ali do Himalaia de lado. Agora nós bolamos o nosso próprio método de apresentação de casts, né? Que é não ter apresentação de casts. Que é obrigar o cara a pesquisar, né? O nome de cada um. Exatamente. Quiser saber quem é a gente, que vá pesquisar, né? Botar as fotos da gente aí no Google, né? Todo mascaradozão aí, né? O Théo não vão conseguir identificar porque hoje ele veio de mini Manel, né? Exatamente. Eu estou pequenininho, né? Como é que é, Manel? É o quê, mano? Eu vim aqui matar os monstros e esqueci de trazer as balas. Que é isso, mano? Pariu, mano. O Manel é um caçador, né, que esquece a machadinha dele em casa. Vamos matar aqui um alce, né? Eu esqueci minha arma. Puta que pariu. Tá merda. Ei, tu percebeu que o Manel deu uma levantada, mano, da cadeira só pra mostrar o logo que tava na camisa dele? O bicho tá sendo patrocinado, hein, mano? Por... Bicho... Ele deu uma levantada, aí apareceu a logozona aí, a... posto não sei o que, como é que é, Manel? Aí, posto? O cara tá tendo patrocínio de gasolina, né? Inclusive não patrocínio mal não, viu? É um patrocínio mais importante, mano. É um dos patrocínios mais importantes, mas o Manel me lembrou, mano, uma colega minha do trabalho que tava dizendo isso aí. Que o marido dela também tem essa mania, mano. Ela compra roupa pro marido dela, mas ela só usa ele, né? O marido dela só usa roupa de propaganda, ó. Negócio de posto aí, vereador. Propaganda de posto de gasolina. Inclusive, usa do iFood. Um abraço aí pra galera do Posto Papagaio, né, mano? Que assiste o nosso programa, né? Aí, estão mano. Aí todo tempo ligado aí, né, mano? Melhor qualidade de gasolina, mano. Sabe uma coisa legal de posto de gasolina, mano? Que antigamente no posto de gasolina, não sei se tu lembra, eles botavam umas estátuas zonas gigantes, mano. Dos personagens, tipo, o posto BR, mano. Botavam um papagaizão gigante, doideiro e tal. O posto da Shell... Por que o papagaio, mano? Por que o papagaio sumiu? Ah, pobre rei do papagaio, né, mano? Fudeiro com papagaio. Acho antigamente era legal, os postos tinham mascote, né? O cara era criança, né, e tal, aí gostava de ver aquela parada, mano. Papagaiozão, né, e tal, mano. Inclusive, aquele posto era um tigrezão, doideira, né? Aquele posto ré ali de em frente da casa do Manel, mano, nunca teve mascote, mano. Nunca teve. Tem nem luz, mano. Aquela porra, o cara passa o posto todo escuro, mano. Não é, mano. Aquela bosta tem mal bosta tem é, luz. Ali tem porra nenhuma naquela bosta ali. Eu acho que o mascote de lá é o Beisola, né, mano? Porque o bicho vive lá, né, e tal, fazendo os shows dele. Né? Ei, Manel, seria massa construir uma estátua gigante do Beisola pra botar no teu posto. Né? De que era uma homenagem justa. Um posto do Manel, né? Vou falar nisso, tu já publicou alguma vez o pulo do rock do Beisola aqui? Pulo do rock? É não, é. Como é que é? Tu nunca viu não o pulo do rock and roll do Beisola? Vi, né? Faz aí ao vivo aí, faz aí. Levanta aí. Olha lá. Aí, ao vivo, hein? Ao vivo. Agora, eita, porra. Barriga zona doideira ali, ó. Aí dentro. Vixe, agora. Vixe, agora vai ser um pornozão doideira aí. Era um pornozão. Pornozão, porno. Ô, putaria, meu. É, mas tá em forma mesmo, viu? Tu pareceu aquele cara do De Volta pro Futuro, mano, na cenazinha da banda lá. É o cara pulando aqui e a mulher lembrando, lembre-se dos vizinhos lá de baixo, ó. Os vizinhos lá de baixo, tudo gritando, né? Porra, zoada aí, pai. Opa. Mas eu me lembro que o posto que a gente foi, que era no caminho ali do negócio do interior, na casa do meu pai lá no interior, ele tem um posto lá, mano, que fica no meio do caminho ali na BR, que tem uma estátua zona do Hulk gigante, mano, assim, mano. Olha aí, bicho, aí é massa. Aí os caras frescando, mano, lá, não sei o que, o Hulk, mano, vai pegar corona, não sei o que. Aí os caras foram, mano, e botaram a máscara, mano, na cara do Hulk. Ei, era massa se os caras tivessem botado uma rede, ó, na máscara do Hulk. Eu tô imaginando um Hulkzão gigante ali. Uma redezão de dormir, né, no cara, na cara dele. Né? Galera já tá na loucura total aqui nos comentários aqui, né? Lembrando aqui que... Lembrar a galera aqui que o tema da live hoje é livre, né? A gente vai só bater um papo aqui com a galera, né? E tudo mais. Galera já tá dizendo que vai ter os gifs do pulo do Manel aí, do pulinho do Beisola. Isso aí é importante, mano. Façam os gifs aí do pulo do rock do Manel aí. Vamos ler aqui algumas putarias ondas aqui, que a galera já tá na fuleiragem. Eu vi um cara aqui que disse, mas que esse negócio dos mascotes não pode mais ter por causa do Ibama, que o Ibama proibiu. É não, mano, que diabo é isso aí, já mano? Bem o Ibama isso, não era pra achar a favor dos animais, mano? Como é que esse bicho faz um negócio Ibama? Desse? O Ibama tomou ali aquele... Não tem aquele posto ali. Eu me esqueci qual era o posto, mano. Que o mascote deles era um papagaio. Aí todo posto que tinha botavam... Sim, mano. Todo um posto que tinha, né? Eles botavam um papagaiozão gigante, né? No meio do posto ali, mano. Aí os caras estão dizendo aqui que é por causa do Ibama, mano. Ibama não deixa mais, não. Eita... Aí o Ibama aí, ramo. Vamos meter o pau aqui. Os caras se tiver papagaio, o posto não abre mais. Se tiver papagaio, é multa. Mas então eles deviam fazer, mano, igual o posto da BR, mano. Começar a botar super-herói aí nos postos, né? O Hulk, o Batman. Inclusive do posto da casa do Manel podia ser o Batman, né? Que é o posto usando todo escuro, né? Ali. Meio mal assombrado ali. Ou então o fantasma, né? O fantasma ali do... É, o fantasma também seria um... Fantasma. Ei, Manel, tu gostava do fantasma, tu ali quando tu era criança e tal? Blusa zona roxa ali. Fantasmazão do Billy Zane, né? Filmezão clássico. Não, mas na verdade o fantasma mesmo é da época do meu irmão, né, mano? O fantasma é das antas, né? Cara, das antigas, né? Ei, mas aquele anelzão de caveira, mano. Tu não achava massa não? Aquele anelzão de caveira que ele tinha batendo no povo ali? Não. Eu me lembro, mas que o fantasma ele era tipo o Zorro, né? O Zorro no Pantera Negra, ele passava o manto dele, né? De geração em geração. E aí os caras viravam fantasma e tinha uma versão do fantasma que era o... O Billy Zane. Fantasma... Billy Zane. Tinha uma versão do fantasma, mas que era o fantasma 2049, eu acho. Que era o fantasma do futuro, né? Era o fantasma do futuro, mano. Ele era todo tecnológicozão, né? E tudo mais. O fantasma do Billy Zane era massa. Esse bicho era pra ser tipo um Batman, mano. É, mano. O que eu achava não... doideira nele era que ele andava de cueca e tinha uma pistola, né? E a roupa dele era toda roxa, zona, né? Toda roxa. E ele andava de cavalo também, né? Uma combinação diferente aí, super-heróis. Exatamente. Era ele, era ele, dois personagens que eu acho que falta hoje em dia na cultura pop, ó, mano. É o Zorro e o Fantasmazão. Fantasmazão ali e o Zorrozão. Não. Eu Zorro concordo. Agora tu sabe um que é altamente mal aproveitado, mano, é o Space Ghost, mano. Vixe, aí é Space mesmo. Space Ghost ali dá pra fazer uma parada Space zona massa. Ghost. Não tinha um programa de entrevistas com esse bicho, né, mano? Tinha, mano. Ele era tipo o Jô Soares, né? Era o Space Ghost costa a costa. Space Ghost costa a costa, meu. Era massa, viu, mano? Pra tu ver como o cara é versátil, né, mano? Ele trabalhava tanto em suspenses espaciais como em entrevista, né? Ali com a turma e tal. É, talk shows, né, mano? Era massa porque um dos primeiros programas que ele chamou, né? Que ele fez um entrevistado dele. Era aquela formigona muito doida, né, velho? Chamou ele lá, chama aí o fulano, aí chegou lá, né, o cara. É, mostra que ele é um cara humilde, mano. Ele combateu os caras e tal, mas depois que ele mudou de ofício, ele chamou os caras pro programa, mano. É, mano, chamou os caras ali porque era massa, né, os caras O Gilberlan Santos perguntou aqui, Manel. E o governo, Manel? Vixe, cadê a música? Cadê a música? Música, vai falando música, aí, música. Manel, vai falando aí, enquanto cadê eu volto música, aqui. Então, cadê a música? Cadê a o música, governo? Mano? O governo. Ei, mano, tu tá imitando. Tu tá imitando. Ele Fernando tá imitando Henrique Cardoso. Aquele... Parece. É, o governo, ele tá muito sustentável. Ei, acho, mano, que o Manel tá imitando, o, é. O Fernando Henrique dizendo assim não pode, assim não dá. Assim não pode, assim não dá. Olha, parece. Agora imita o Lula, mano. Imita o Lula. O Lula aí, o Lula. Lula. Lulinha, paz e amor, vai lá. É, companheiro, é, companheiro. O cara só sabe essas frases, né, mano? Do Lula, quando alguém vai imitar ele. O cara é todo político, né, do... As frases zona meme, né, mano? E o Bolsonaro, agora eu quero ver a imitação do Bolsonaro, mano. Aí agora. Agora essa eu quero ver, hein? Não, mas aí, bicho, Bolsonaro, não tô nem. Não tô com a imagem dele na cabeça. Pá. Tu não estudou, não, né, mano? O Bolsonarozão aí, né? Tá... Bolsonaro pro rosto. Bolsonaro ali, quando ele fala, né, mano? Toda vida que ele vai falar, né? Dar alguma entrevista, né? E tudo mais. Ele fala sempre pausado, mano. Aí toda vida que ele fala, mano, parece que ele tá lendo um papel, né, mano? Assim ele. Pois é, estamos aqui para. Toda vida ele fica falando essas, fazendo essas pausas, mano. Aí parece que ele tá sempre lendo. Deve ser tá entrevista. Ele tá lendo a mente dele, mano. Tu não sabia, mano. Poxa, tem um teleprompter na cabeça dele, né, mano? Macho, eu acho que a gente tem que investir mais no bloco de comentários políticos do Manel, porque esse ano é ano de eleição, né? Chamei, né, Manel? Aí, pode ser que algum vereador decida apoiar aí o programa, ou pode ser que o Theo saia como vereador da Messejana, né? Isso é verdade. Ei, Manel, se tu fosse vereador, mano, qual é que seria teu plano político, mano? Vereador da Messejana, não, Manel. Primeiro, vereador é um merda, mano. Ei, macho, hoje... Vereador é um bosta. Hoje eu tava assistindo, mas hoje não, foi nem. Ontem. Ontem eu tava assistindo esses programas que tem aquelas denunciazinhas que a avenida tá esburacada, não sei o quê. É o Casos de Família, não sei qual. Barra é pesada. Não, é por aqui. João aí Cléber. o jornal regional daqui, né? Aí o cara tava. Aí tinha um carro dentro de um buraco, assim, ó. Aí eu já vi isso, macho. O carro inteiro tava dentro do buraco. Foi, o carro tava metade assim no buraco, ó. Ninguém tirou, né, de lá. A parte de trás, mano. A parte da frente, a parte de trás. Parte da frente, a pessoa veio aqui e fez assim, ó. Certo. Aí... eu tava pensando, mas se eu fosse prefeito, isso não acontecia. Acontecia não, olha. Se eu fosse prefeito, se a Fortaleza não tinha buraco. Como é que seria a tua... tua gestão, campanha política aí? As pavimentações da cidade era... ia ser zerada, hein, Manel? Ia ser um tapete as pistas de Fortaleza. É... Estados Unidos ia ter a inveja das nossas pistas aqui, ó. Tudo é reta. Só... ei, Manel, tu ia ser o candidato dos rachadores, era? É. Galera das pistas ia tudo votar em mim, porque ia ficar só o filé. Não, mas sério, mas tá. Aí eu ouvi uns comentários sobre alguns hospitais que estavam parados, que não tinha de... a negada construiu o prédio do hospital e já tava desmontando o prédio porque não sei o que. Isso aí é muito roubo em cima de roubo, mano. Aí tu ficou todo se coçando, foi pra entrar na boquinha ali. Não, ia acabar com essa putaria aí, mano. Acabar com tudo, né, mano? Não ia ter roubo em canto nenhum, mano. Ia porra nenhuma, mano. Ei, mano, mostra aí. Então eles iam me matar, né? Porque normalmente é o que acontece, né? Ó, mostra aí o teu copo, mano. Mostra aí o teu copo personalizado pro pessoal. Mostra aí. Ó, Fabi. A mulher botou o nome do copo pra não levar o copo. Tá aí bem grande. Esse baitora levou o copo da mulher e disse que quando for político não vai roubar. Tá certo, mano. Foi não, e, mano, foi até porque o... isso aqui era quando eu morava lá em casa, onde tem, parece a grande família lá, 500 mil pessoas, aí, cada um família. Botou um copinho. Ei, Manel, só a grande família estaria, viu? O cara disse uma frase aqui fenomenal, mano. O Koala mandou essa, Manel fez o jutsu do ovo inchado, ó. O era aquele negócio assim, era o ovo inchado. Mano, técnicas do Naruto aí, violento, mano. O anime Epic Cine falou aqui, mano. Joel, quem tem posto lá atrás? Aí dentro. O Leonardo Eloy falou aqui, aquele desenho que tinha o Fantasma, o Mandrake e o Flash Gordon era massa. Gente, Mandrake, mano. Ah, porra, é mano. Isso aí é doideira, viu? Ei, Mandrake, tu sabe que durante algum tempo da cultura pop, mano, quando o cara era muito foda, a turma chamava ele de Mandrake, né? Era não. É, mano. Isso aí é em algum tempo pra tu ver como a cultura evolui, né? Ei, mano, o cara botou aqui, o Anderson Costa, proposta política do Manel, pistas ontem, pistas hoje, pistas para sempre. referência zona em massa. Só quem vai votar no Manel são os pilotos de Fórmula 1, né? A gasolina R$2, viu, a gasolina? Gasolina, na verdade, dois pontos, eu ia só fazer. Os donos de posto ali querendo matar o Manel. Aí quando na próxima que eu fosse o governador, aí dava pra baixar o IOS da gasolina pra gasolina baixar, porque esse bairro todo aqui não baixou. O que é que significa IOS, mano? Imposto não sei das quantas. É o sistema operacional do Apple, baitola, não sabe nem dizer as siglas aí. Sabe nem falar inglês. Bicho todo ignorante. O anime Epic Cine falou aqui, mano. Quando vi o tema roleta, achei que era o Manel ensinando como usar bots na roleta. Ixi, Manel. Aí sim, né, Manel? O cara jogo botando cassino, os bots, né? Na roleta. Um cassino, né, Manel? Roleta, né? É putaria porque nunca existiu aqui, né, mano? Esse jogo de... não que a gente não saiba, né, mano? Esse jogo de roleta, né, e tudo mais e tudo. Não, tu sabe um negócio curioso. Baralho ali eu tem demais. Sei, Eu não sei como é nas outras cidades, mas em Fortaleza tinha no centro da cidade um prédio enorme, um prédio enorme, sei lá, de 4, 5 andares, prédio gigante, e era um cassino. Só que o jogo, como no país ele é ilegal, todo mundo sabia que era um cassino, mas ninguém dizia nada, né? Era as portas baixas lá, lotado, entrando e saindo aposentado direto, mas ninguém sabia o que era lá. Bingo, né? Mas era sagrado. A turma da terceira idade pegava a pensão na caixa, já ia, inclusive, esse bingo, ele ficava apenas uns 50 metros de uma Caixa Econômica Federal. Aí a turma ia direto, né? Achei putaria, porque no Natal passado agora, mano, minha tia inventou de fazer um bingo, né? Um bingo pra todo mundo, pra toda a família, né? Tinha um monte de presente, assim. Tinha um monte de presente, assim, no... Um monte de presente em cima da mesa, né? Aí ela começou a chamar as pedras, né? E tal. As pedras. E a galera marcando o bingo com caroço de feijão, né? Carocinho de feijão aí, não sei o quê. Ei, mano, matou uma fazer aquelas piadas clássicas ali do 21, do 22. Fazia, direto. O 69 ali, o 33. Fazia direto, isso aí. A tua tia chamava o 24 e os caras todos gritando peida. Aí, mancha, eu sei que o meu tio, ele bateu a primeira vez, né? Aí os caras ficaram tudo puto, mano. Meus outros tios ficaram puta. Ah, porra, eu bati também. Aí, cadê, menino? Pois mostra tua cartela aí. Não, já saiu os feijão tudinho aqui. Dá mano. O bicho ladrão, machado. Os caras tudo melado e começando a confusão, né? É, meu, me lembro que uma vez eu participei de um bingo, mano. De uma bicicleta, né? Foi no meio da rua lá e tal. Aí, os caras lá no bingo e tal, tava acirrado nas últimas, aí o cara bateu, né? Ah, os caras tudo puto, mas tinha um cara que tava. O cara tinha comprado 8 cartelas do bingo. Aí ele tinha colado numa pasta de. Uma folha de papelão, assim, numa caixa. Aí esse bicho ficou puto que o outro cara bateu e jogou as bichas na lama, os pessoal tudo rasgando a cartela. Aí o cara do bingo, bicho, mas o cara não bateu não, hein? Ele pulou uma pedra, aí os caras tudo correndo de volta, mano, atrás das cartelas ali, desesperado. Eu ri do cara que jogou as cartelas dele na lama, mano, o cara secando, mas aí já era. O Helder Bruno falou aqui, mas esse prédio aí do jogo do bicho é lá na Tristão Gonçalves. Ah, agora é da prefeitura. Ah, me lembro, mano, aquele prédiozão grandão, né, que tinha ali, que é cheio de janela, né, de vidro, né, e tal. Era aquele prédio ali, mano, era perto dali. Não, ali, o bingo, né, que eu tô falando é na Praça do Ferreiro. O jogo do bicho era na Tristão Gonçalves mesmo. Negada disse que o esquema lá era os caras armados até os dentes, né? Era uma parada zona pesada. Que maria, é. Eu achei putaria porque aqui na quarentena, né, mano, ninguém respeita porra nenhuma. É o Brasil. Os caras, mano, aqui, mano. Os caras aqui o da Brasil. Esquina aqui, mano. Tem um os barzão. Caras daqui, né? O cara. Os caras daqui assim, né? Tem um bar aqui, mano, e vizinho, mano. Ficam os caras todo dia jogando baralho, né? Dominó. Aí chegou a quarentena, né? A pandemia ali, todo mundo ficou com medo no começo. Não tinha ninguém na rua. Aí quando de repente, né, saiu o primeiro bebo assim de casa, aí olhou pra um lado, olhou pro outro. É, mano, tá dando nada não, né? Aí pegou a mesa zona de metal da escola, né? Mesa dobrável. Né? É claro, meio enferrujada, né? Nas pontinhas assim, então. Tacou ali no meio da pista. É o dominozão, galera! E todo mundo jogando dominó. Os caras tudo correndo. Os caras jogando de máscara. Os caras jogando dominó de máscara, baralho e tudo. Uma cachaçazinha do lado, né? Então. Cachacinha ali e tal, né? Os caras ali são doideiras. Não pode faltar a dose, né? O Carlos André falou aqui, Manel. O Manel pensando sobre o cassino. Como nunca pensei isso... Abre aspas. Como nunca pensei isso antes. Fecha aspas, Manel. É, eu notei que esse bicho tá mais introspectivo mesmo, ele pensando assim. O bicho tá reflexivo, né, Manel? Sobre os jogos de bicho, né? Jogos de bicho, é? Negócio de jogo de bicho aí, né, mano? Minha tia joga direto essa porra aí, mano. Não, ganhei ali 150 conto ali no... Jogando ali no viado, não sei o quê. 150 conto, velho. Ei, mas tu sabe que o jogo do bicho é uma parada lucrativa, viu? Eu conheço gente igual o Manau aí, mano, que joga direto, mano. E os caras ganham, viu? É aquele eu nunca entendi, mano. É aquele... Eu nunca entendi, mas é aquela, tipo, um talãozinho, né, que o cara preenche, bota os números lá. Ah, tu tá sabe o que é que eu... Nunca entendi aquilo. Tem duas coisas no jogo do bicho. Primeiro que o jogo do bicho é uma parada meio mística, né, porque o cara tem que primeiro ter um sonho, né, e tal, o cara vê a placa de um carro num sonho, aí pega o número. A segunda coisa que eu acho doideira do jogo do bicho que é assim, mano, o cara pega um talão. Aí não, mano, bota aí 10 conto na milhar do urso. Aí o bicheiro, mano, faz só uma doideira zona lá assim, aí tá aí. Não é, bota um monte de número, sei lá o que. É, bota um bocado de coisa isso, assim, aí tá aí. Aí o cara chega lá, aí, mano, ganhei 50 mil. Aí o outro bicheiro olha assim, beleza. Aí um dia penso como é que eles entendem, mano, o cara só tem uma parada zona lá doideira. Não dá é, pra entender mano, cara, nada, eles pagam, mano. E é uma coisa que escreveu paga, qualquer viu? Corra lá, mano. Acho que nunca entendi. Pra onde é que vai esse dinheiro, mano? É dinheiro vivo, é, mano? Que os caras pegam, é na conta. É dinheiro vivo, mano. É uma das coisas mais certas que o pessoal diz. Tem três coisas que o pessoal diz que é certa. A morte, os impostos e o dinheiro do jogo do bicho, mano. Esse aí pode confiar. O Melquisedeque falou aqui, a flautinha de plástico é fundamental nos dos bingos. Flautinha de plástico, aquela flautinha que é só o cara soprando e todos os buraquinhos saem a mesma nota, né? Que diferença tem? É, Manel, tu botava a flautinha na boca e o dedo no buraco. O bicho dá uma valor de uma soprada da sua pele. O Thiago Bodão falou aqui, ó. Eu trabalhei em uma loja lá na Praça do Ferreira em meados de 2000 e sempre via os bingos rolando solto em Fortaleza. É, isso aí sempre tem, né, mano? O bingozão ali, né? E festa junina agora que tem mesmo, né, mano? O bingozão, né? Jogos é de porque, azar. Mas o governo é foda, mas eles proíbem o jogo de azar, mas a população da terceira idade tem dinheiro e quer jogar, mano. E aí, como é que faz, mano? O cara quer gastar ali a aposentadoria no jogo. Aí é pior, mano, porque se fechar o jogo ilegal, mas vão gastar tudo com bebida e outras paradas aí, nada a ver, mano. Negócio de empréstimo consignado. É, aí fode os caras, mano. Empréstimo a juros, né? É, mas é por isso que, ó, se tu notar, tem uma proporção, mano. Na medida que fecharam os cassinos, mano, essas lojas de crédito pra aposentado, tudo subiram de uma vez, mano. Coincidência? Não sei. Os caras, na época do jogo do bicho, que proibiram mesmo, né? Que ficou a maior putaria, né? Os caras daqui ali. Não, mas agora a gente não pode mais jogar no bicho e tal. O que é que a gente vai fazer agora? Dominó e o baralho tá proibido aqui. Aí os caras pegaram um bocado de garrafa, zona da Brahma. Botaram tudo enfileirado assim, compraram uma baladeira e bora, menino. Quem acertar ganha 10 conto. É, isso é putaria, né? A negada proibiu o jogo do bicho, aí a turma começou a apostar em rinha de galo, né? O negócio de rinha de galo foi putaria, né? Que rolava demais, mano, por aí, né? Galera proibiu isso aí porque era um massacre dos galos, né, e tal. Teve uma época no auge morrendo, dos anos 90, mano, que briga de galo era em esportezão. Quase que a turma abre uma federação, mas disso aí, mano, era direto. Os caras fazendo uma delegação ali, aí um galo tipo Rock, né? O outro ali tipo Mohamed Ali, né? Os aí, bichos tudo fortão. O galozão italiano, né? O bicho com o olho meio baixo ali. Macho, eu me lembro que o meu avô, macho, ele tinha um galo desse de briga, mano. O bicho era violento, mano. O bicho era violento demais, mano. Como era o nome dele? Como era o nome do galozão ali? Agora eu não lembro mais, não. Acho que era Chica, alguma coisa assim. Taria, o galozão perigoso que são uma porra aí. Bicho é o Chico. Mas ele, macho, ele... Ele era violento, mas porque o cara não podia nem olhar pra ele, mano. Ele já vinha de uma vez, mano, pra cima do cara. Voando ali, querendo dar patada. O bicho era violento, mano. Tu é doido. Eu queria dar até indo na galera atravessando a rua. Os caras passam na pista, o bicho voando, né? Chega voando. Eita, galo de briga é perigoso, mano. Esses bichos. É, mano. Luta é. Ah, tá aí. Rinha de galo é literalmente a cúpula do trovão, mano. Entra dois galos, sai só um. É, até a morte, mano. É, rinha até a morte. O Claudio Henrique, Manel, falou aqui: o galão italiano. Galão italiano. É, mas. Se tu tivesse com muita fome, mano, e a turma te doasse um galo da rinha, mano, tu fazia uma cancha, tu tava com fome, tem essa agravante. E se eu comprar um quilo de carne, mano, dá pra 20 comer, mano? Tô dando do cara mandar. Sua bunda, mano. Tô dando o cara falar essa, né? É pra ver se pega, né? Daria. O Laerme Freitas falou aqui, mano. Briga de galo era uma mina de dinheiro. Era mesmo, hein, mano? Galera, tipo... Vocês assistiram aquele filme, mano? O Grande Dragão Branco, mano? Com Van Damme, mano? Pronto, mas era a mesma coisa, só com galos, né, mano? Lá, os caras apostando ali pra ver quem é que... Qual era o galo que ganhava, né? E tudo mais. O Sledgehammer colocou aqui. O Manel tinha um galo de briga. O galo de briga do Manel era o Chulipa Negra. Ó, o bicho é todo. Tem cara que o Manel botaria esse nome mesmo, viu, mano? Chulipa Negra. É, o Chulipa eu botaria em homenagem ao gato, Chulipa. Aí, o bicho é poderoso, é, Manel? O Chulipão aí. O Chulipão se garantia. O cara mandou Santos aqui, ó. Imagina o galo fazendo espacate, ó. O Frederico Santos falou aqui, mano. Manel tá com cachumba. Cachumba. Um fato curioso, mano, que a turma não sabe. Quando o cara bebe direto, mano, de segunda a sábado, se ele para bruscamente por causa da quarentena, mano. O organismo tem tipo uma rejeiçãozinha, mano. Começa a ter abstinência, né? Que a turma chama. Uhum. Aí o rosto do cara fica todo inchadozão, mano. A negada acha que o cara tá com pateira, mano. Olha aí. Manel com sapinho, né? Sapinho é putaria. O Wesley Borges falou aqui, velho. Acabei de chegar do trampo. Qual é o tema da live mesmo, hein? É o tema livre, né, mano? Tema livrezão aí. Tema livre. Os caras aqui no chat gente... podem puxar qualquer assunto, né? Que aí tá indo aí, né? É. Os caras puxam que a gente vai atrás. Né? Os caras puxam e a gente vai... É, a galera putaria demais, ó, o cara dizendo assim, o galo ciscando a areia do olho do cara e batendo nele até ele gritar, matei, ó. O quê? Matei, né? Matei. É mesmo, ó. Putaria, meu irmão. O Helder Bruno tá falando aqui, ó. Já ganhei no jogo do bicho pra comprar jogo de Super Nintendo. Isso é um bom investimento, né? Deus perdoa, mano. Se o cara usar o dinheiro do prêmio do jogo do bicho pra uma boa ação, mano, Deus perdoa, mano. Ei, aí, ó, o Dragon Blend aí falou uma coisa que faz tempo que eu lembro. Ó. E aí, Dragon aí? Quest, ali, ó. Dragon Quest, o jogo, mano? Não. Dragon não, Quest? O que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer, o Azila Quest. Aí, dentro. Teremos, hein? Ei, Manel, chegou uma pergunta aqui pra ti que o Dava Bolado fez aqui pra ti, Manel. Ei, Manel, aí já chegou a nova Coca, o litraço de 4. É, essa daí foi bem bolada, viu? Essa daí tem condições de ser a melhor da noite. É, assim... Entendeu? É litraço de 4, ó. É o litrão, mano. Litraçozão de 4. O Cláudio Henrique, ele falou aqui: The King of Galos 98. Frederico Santos, Manel, tem um galo de briga. Tem um galo de briga que luta Krave Maga. O nome dele é Volim Rabar. Quer comprar? Bicho é israelense, né? O galo. Israelense. O galo veio com aquele turbantezinho na cabeça, né? Tudo. Ei, seria massa, viu, mano? Um galo de turbante, mano. Tu é doido. Com aquela roupa zona, né? Aquela roupa de árabe zona grandona. E o galo todo putão, né? Ali com bigode, né? Barba, né? Vixe, é ali mesmo, bicho com a barba zona, né? Putão, né? Ele. Vamos ver aqui. Thiago Bodão. Um dia que eu for pra Messejana. Assim que acabar a quarentena, quero tomar uma dose de cana com o Mestre Manel. Seria épico. Manelzão aí fazendo escola, né? Manel agora é o terror da Messejana, mano, esse bicho. É. O Melk Sedek falou aqui, mano. Tinha que fazer um cast de profissão desempregado. Esse tema sempre é atual. Isso aí sempre vai ter, né, mano? Ei, mano, o Gilberlan perguntou aqui, Manel, estou achando sua testa um pouco protuberante. Você mora no Zé Walter? Perguntou aí. Não. É negócio de testa protuberante aqui não. Bora. Tem não. Tem, mas. Ah não, aí, ó. O Laerme perguntou aqui, Manel, ó. Mais uma pergunta pra ti, mano. Aí, então, ei, lá, Manel. Hein, tá aí. Aí na Messejana chegou a nova Coca. Não, é putaria de Coca, não. O litraço de Coca. Cadê? Os caras são muito rápidos, né, mano? Pega a piada do cara e já adapta. É. Putaria. Vocês são rosto, só pode. Ei, tem mais uma pesquisa aqui. Elvis Power, Manel, se o cachorro late na água, ele late em terra. Entendeu aí? Não, dessa vez não entendi, não. Essa daí foi muito rápida, né, pra ti, mas daqui pro final do programa. Essa daí foi muito inteligente, né, mano? Foi quase tipo umas piadas do Woody Allen, né? A turma também tem que maneirar nas piadas, mas se for piada muito inteligente, a gente não consegue acompanhar, né? Aí, mano, o Gilberlan perguntou aqui pra ti, mano. O grande Gilberlan aí, né? Nosso amigo aí do grupo, né? Manel! Você aguenta 3 dedos de coca sem arrotar? Não, ah, bem. Aguenta. É, não, mano. O cara só te fez uma pergunta. Esse bicho leva tudo na maldade, né? Não é, O Koala não, falou aqui. Putaria, não. O Koala falou aqui, Manel. Koala falou aqui, Manel. Ei, Manel, tu conhece aquele arcade? Aquele arcade famoso que dá pra jogar de 4, o Cadillac Galossauros. Dá pra jogar de 4, Manel. Dá pra jogar de 4 esse arcade aí, ó. Tu quer jogar não? Cadê? Faça uma live jogando Cadillac Dinossauro. Jogando de 4, hein, Manel? De 4. Não. Porque jogar de 4 é que é bom, né, não? PC aí é que dá maior valor esse negócio de jogar de 4 aí. Thiago Ribeiro. Ei, gente. Thiago Ribeiro falou aqui. Ei, gente, bora juntar para comprar uma moto. 3.500 eu já tenho. Peraí. Peraí que eu não entendi aqui não. Peraí que a conta aqui tá... É porque tá matemática doido. É o ponto fraco do nego, né? O cara tem que devagar. E teve número, né? O cara já fica... Peraí, como é, mano? Ei, gente, bora juntar pra comprar uma moto? 3.500, valor da moto, né? Eu já tenho 500. Com 1.000 do Joel, com 1.000 do Neto e com 1.000 do Mano. Aí dentro, mano. O cara tá se superando, né? Ih, mano, nas piadas. Os conseguem fazer piada pra... Turma consegue fazer piada pra esculhambar os três ao mesmo tempo, mano. Os caras são foda, viu, mano? O Mikaelson Shankley falou aqui. Acorda, Manel, bora interagir, mano. E o Koala falou aqui, a turma acorda o Manel pra sofrer desse jeito. É. O Manel aí tá sempre sofrendo, né, mano? Eles estão só de putaria hoje, mano. O Gilberlan falou aqui, mano, comprei 1 quilo de feijão. Vixe, essa daí é velha já, né, mano? Essa daí já foi empregada, mano. Essa daí piadas já foi, Gilberlan. O cara tem que pular, é. Porra, meu, que barata zona. Manel, como que você quebrou o cano aí dentro? Essa história é boa, mano. Conta aí, mano. A história... Naquele essa história dia que quebrou é boa. Quebrou o cano? Aquela história que eu taquei o joelho na parede, aí tinha um cano e quebrou? É, mano. Só conta essa aí. Manel, tá quase... O Asi Leitor falou que o Manel é o delegado. É o delegado, mano. O Asi Leitor. Ele mesmo fala aí. Foi ele mesmo. O Asi Leitor. Aí dele. O cara mesmo escreve, ele mesmo lendo. Manel é o delegado, é, Manel? Queria ser delegado. Não, nada de delegado, já bem sei. Vocês estão com muitas artimanhas hoje, estão muito pilantrosos. Os caras estão te provocando, né, Manel, hoje? Vocês estão de putaria. O Wesley Borges falou aqui, mano. Manel só gosta de andar de Fiat inteiro. Fiat inteiro. Aí dentro... Felipe Oliveira, Manel, termina a história do Senhor Papel com a Playboy na tua casa. Vixe, Manel, história zona antiga. Polêmica. Polêmica. Conseguiu lembrar dessa história aí, mano? Como é que essa negada lembra desses bichos, mano? Vocês ouviram ontem, foi? Negada lembrou, foi ontem. Assistiu ontem. O Azileito falou aqui, ó. Não vai contar. É, Manel. Só pra preservar a imagem do cara. É, mano. Vai que o Senhor Papel sai candidato a vereador, né? Mas a turma descobre essa putaria aí. É, Manel. O Jackson Vasconcelos tá perguntando aqui como é que andam as aulas de capoeira. Jackson do Pandeiro? É. Ei, Manel, faz uma estrelinha aí, mano. Pra negada acompanhar como é que tá a tua evolução na capoeira. Faz o martelo, né, Manel? Faz o faz a ponteira. Aí. É, faz a ponteira. Então, tu conhece o golpe da ponteira, tu? como mostra é. Mostra aí. Deixa eu mostrar aqui a ponteira. Ponteira, fala, Manel, fala agora, hein? Manel tacando a bicuda ali agora, no monitor. Ponteira. Fala, ponteiro. Ixi, de novo, agora, de novo. Agora. A ponteira. Lá, a ponteira. Lá vai, lá vai. Ixi, peraí, peraí. Já caindo aqui. Vai lá, Manel, vai lá. Agora. É agora. Eba, João, imitei o som do birimbau, mano. Vai lá. Pezão todo preto, mano. Tu sabe que a ponteira é assim, né? O cara acerta o pé bem aqui, ó. Pezão do cara todo sujo, mano. Preto. É, mas tem que ser. O cara é guerreiro, mano. O cara, se o cara não morrer do golpe, o cara morre ali da sujeira, né? Das bactérias. É, o cara é selva, mano. O cara morre de leptospirose, né? Se escapar. Putaria, velho. O Manel deve ter bebido gás aqui. Putaria, viu? Mano, Gabriel Souza, Manel todo corcunda de abelha. O Manel tá com um pequeno problema de coluna, né, mano? Que ele não quis revelar aí durante o programa, né? O homem dizendo aqui, o Gilberlan dizendo que o Manel tá parecendo o Batoré. Concordo também, bicho, conforme o tempo vai passando, vai parecendo mesmo. Ai, o Mikaelson Shankley falou aqui, rapaz, não... agora eu fiquei em dúvida. Eu não sei se era o Ed Gordo ou se era o Bob Wilson. É, o Bob Wilsonzão. Bob Wilson. Aí dentro. Putaria. O grande Dragão Branco 3. Poeira matar um. O grande Dragão Branco 3. Estrelando Manel. Tu faria, Manel, o próximo filme aí do Van Damme aí. Cláudio Henrique mandou, ser pra trás, ser pra frente, ataque do pé preto. Pesa preto em cima do cara. Oh, putaria. Inclusive, já vamos mandando... O do pé preto, ó. É, bicho aí. Já vamos mandando aí os salves, né? Já vamos mandando aí os salves aí pra gente fazer os recados finais, né? Manel agora dança igual... mesmo? Felipe Oliveira, Manel, agora dança igual como tu fez na frente do Betão ali. O Betão, Manel, o Betão, vai lá. O cara dançando o Michaelzão, né, na frente do Norberto. É, macho, no dia do Michael, puto, né, Michael, o dia do Michael lá no Agenor foi comédia, viu, macho? Vai lá, Manel, vai lá, roupa tá a música. O cara trabalhando lá no Agenor. Eu acho assim, o cara tá com 50 pessoas na live. Quando o cara conseguir uma live com 100 pessoas, o Manel faz o Michael Jackson ao vivo ali. Ao vivo. Em loop, né? O bicho dançando a música inteira, né? É, com um chapéuzinho e tudo mais. Vamos ver aqui, lança a musiquinha. Lança aí. Tem que lançar a campanha aí pra galera. Convidar os próximos e os brothers pra bater a meta aí. Exatamente, né, Mané? Porque tem que bater, né, Mané? De batida eu entendo, né, Mané? Tem que bater, né, não, Mané? Mané, aí entende tudo. Tudo se ajeita. Olha aí, Mané, aí, ó. A musiquinha. Mano, já tá no jeito aí. Já tá no jeito aí, querendo fazer a dança, hein? Querendo fazer a dança. Só chegar aí os telespectadores fechando a quarentena com 100 telespectadores. O Wesley Borges falou aqui: cria um quadro Bebendo com o Manel. Dá certo, hein? Fazer o quadrozão aí de entrevista. Quero chamar ouvintes, né, pra tomar um e conversar com o Manel. O nome do programa vai ser Emanuel Vasconcelos Costa a Costa, né? O nome do programa. Tem que ter o Costa a Costa ali. Tem que botar, sabe como, mano? Tem que botar o Dose Certa. Pronto. Dose Certa, olha bem. Dose Certa. O Manel ali vai bebendo e já vai pra farmácia, né? Pra comprar ali. Esse bicho quer passar uma imagem que ele é controlado, mano. Que ele para quando ele quer, ó. Vamos lá falar aqui os recadinhos, né? Inclusive... Os recadinhos que já tá dando a hora, né? Gente? Já tá dando a hora, né? O cara fazendo assim, né? Direto. A hora, bichão. O cara, o dono da Ribeiro Net já tá assim, né? Pro Manel. O Laerme Freitas falou aqui. Puxando a conexão todinha, mano. O Laerme Freitas tá falando aqui, Manel. Manda um abraço pro meu tio, Paulo Brificado. Toda vida esse Paulo Brificado tá aí, né? Chama dos ouvintes mais assíduos, né? O bicho sempre te acompanha, né, João? Como é que é, mano? Doutora Thalita Calisto. Como é, mano? Doutora Thalita Calisto. Aí dentro. Te encontramos e já avisamos a polícia sobre a sua fuga da clínica de reabilitação. Levando quilos de maconha. Joel. Aí dentro, Joel, aí dentro. Joel. Eita porra, mano. E agora, hein, mano? O Cláudio Henrique falou aqui, mano. Feliz Occult Day pra você. Aí dentro. Led Hammer falou aqui, Manel, tu queria ser o Michael em qual fase? Nos anos 80 ou no Jackson 5? É interessante essa pergunta aí. Jackson 5 não. Não é mesmo, não. É, não, mas Jackson Michael, 5 é... É ele pequeno ali, mano. Versão pequena, é. Eu tô ligado. Eu não sei. Todas as fases são doideira. O Gabriel Souza falou aqui. Ei, mancha, a porra do YouTube não me notifica, mas eu perco a live. É toda terça e sexta. Toda terça e toda sexta. É. 22 horas. Mano. Bota no calendário aí, mano. Terça e sexta, o cara não tá fazendo nada, né? Já deixa a live no ponto, mano. Já bota aí no alarmezão, né? Sexta-feira e terça, 10 horas. Inclusive, é bom o cara reforçar mesmo, porque muita gente, às vezes, assiste o gravado, né? A live é melhor porque o cara interage, né? Manda as mensagens aí e tal, mas você que tá assistindo gravado, né? Toda terça e sexta, ao vivo aqui no YouTube, né? A Barata Zona falou aqui, Manel, pé sujo. Pé sujo. Frederico Santos, manda um abraço pro meu pai, Manuel Benjamin Arrola. Aí dentro. Aí dentro. Barata Zona, manda um salve pra galera do bairro Patinha. Mesmo? Patinho raba aí dentro, fechei. Cláudio Henrique, manda um salve pro meu amigo Kaique Can aí dentro. Kaique Can aí dentro. Os caras não perdoam. Perdoa não, mano. Só frescando aí direto, né, mano? Inclusive, se inscreve aí no canal, né? Se você não é inscrito. E ativa o sininhozão pra receber as notificações, né? O YouTube não manda, né? Mas segue também a gente no Instagram e no Twitter, né? Porque a gente sempre coloca lá. Entra lá também nos grupos de Facebook, né? Da gente lá também, que a gente sempre coloca tudo lá, né? Em um canto você vai receber. Em um canto o cara vai receber, mano. As notificações aí pra saber quando é que tá saindo a live. Consegue tudo que é canto que não é possível. Não é possível, tu não receber nem buscando. O YouTube não entrega, mas a gente burla o YouTube de qualquer jeito. É isso aí. Nós iremos vencer o YouTube, né? A live já foi derrubada 11 vezes, mas a gente aprendeu o macete. Inclusive, graças a Deus, essa live não foi derrubada. Jesus Cristo permitiu que nos fosse derrubado. A primeira de muitas, né? Finalmente. É, o Sledhammer falou aqui, manda um salve para o meu tio, o Cucatingoso. Aí dentro. Aí dentro. Os caras até frescando, né? Vamos embora, cara, né, mano? Os caras estão frescando aí. Com sono, mano. A galera tá com sono, mano. Exatamente, mano. Os caras vão trabalhar amanhã, né? Um abraço pra você que vai trabalhar às 5 horas da manhã, né? Um abraço pros caras que vão trabalhar às 5 horas da manhã, né? Tem que se levantar às 4h45 da manhã pra ir pro trabalho, né? Um abraço pra você aí, né? Que é um guerreiro, né? Um guerreiro das ruas, né? Ei, o cara fala isso, galera, aí quando é amanhã, 6 horas da manhã, o cara tá no ônibus lotado, né? Exatamente, né, mano? Mas o cara vai seguindo a vida desse jeito aí, né, mano? É, mano. Yeah. A vantagem do ônibus lotado é o calor humano, mano. Isso aí é inegável. Exatamente, né? E as lives estão aí pra, né, dar uma alegrada na semana, né? Toda terça e toda sexta, 22 horas. O cara fazendo propaganda da live dentro da live. Então vamos embora, né, Manoel? Simbora, Manoel, simbora. É hora de dar tchau, né, também. Então, até a próxima live. Um abraço. Minha livezinha. E falou, galera. Manoel ficou bem pequenininho no final da live. É o mini Manoel de novo. Falou, Manoel. Falou, falou. Falou, Manoel. Mini Manoel. Falou, Manel. Como é, Manel? Tu ia falar o quê, mano? Manel travou. Falou, Manel. Travou, então agora acabou. Pô. Acabou o programa, travou, acabou. Tá bom. Hasta la vista, baby.